fim dos Lanternas Verdes, que é exatamente o que eles usam pra fazer a Tropa Sinistra. Alô, alô, 1, 2, 3, teste. Testando! O Dico é um viado. O Dico é um viado. Pô, vai tomar no cu. Pronto, peguei ela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá baixo, tá alto? Ô, como é que tá minha voz? Ah, sim, tá legal. A minha tá bom? Essa voz bonita aqui, de radialista. Acho interessante que o Juliano ele fala igual o Erlon, cara. Quando quer? Essa aqui, bem essa. Essa aqui, né? Aham. Ah, pode crer. Então, você vê que é a história, né? Exatamente a história. E quase. Quando eu vi o Sodaniac, eu reconheci na hora. Só não acaba igual. Não. Quer dizer, ainda, né? É. Ainda, boa. Que eles usaram, assim, as armas de Kiwardia são os Anéis do Sinistro. Uhum. Uhum. Os Filhos do Lobo Branco apareceu lá, né? E a Cidadela. E que tosco o banner deles, né, cara? Eles escreveram as tropas, né, no caso, corpos, mesas de bordo, saíram adicionando uma porrada de efeito aleatório no Photoshop pra tentar ficar bonito, mas ficou uma bosta. Ficou ruim. Esse demônio que fala isso tudo pra o Abensur, ele volta a aparecer lá na Lanternas Vermelhas, na edição dos Lanternas Vermelhos. Não, ele volta a aparecer antes. O Lanterna Vermelha mata ele, né? É o Atrocitus que mata eles. E aparece... Sim, uma coisa interessante seria a gente comentar a respeito dessas tropas novas. E olha só, uma coisa que eu... É no final. No final, né? Mas vai ser. As consequências da saga foram essa mesmo. E uma coisa interessante aqui, vocês estão acompanhando... Dimensão DC número 8, a primeira página já é o Atrocitus matando o Kill. Vocês estão acompanhando a Legião dos Três Mundos? Não. Ah, cara, só pelas notícias, assim, não tô lendo elas mesmo. Porque quando eu queria ler ainda não tinha acabado, tava sofrendo atraso, deixei pra ler mais tarde. Porque eu tô lendo ela, aí... Tá falhando aí? Não. Alô? Não. Normal. Eu tô lendo ela, nela, o Monel vai até Oa pra pedir ajuda dos Lanternas Verdes. Tem um Lanterna Verde na Legião, mas ele morre logo no começo. Aí então ele encontra o último guardião do universo, que é o Sodan Yat. Caralho. Aí... Isso sim. No futuro já, né? No século 30. Sim, isso no futuro. Caralho. Mais uma coisa legal, mas interessante não é isso. O interessante é que aparece uma legionária. Aliás, uma legionária reserva. Não, isso não é na Legião dos Três Mundos, é naquela revista do Superman. Não, tanto faz. Saiu de menos, mas. Aparece uma garota que faz uma legionária reserva, que ela tem o poder de todas as tropas. Caralho! Como? Porra, eu vi essa porra! Se alguém tiver a imagem dessa guria... Ela era uma legionária, eu acho. Que ela ficava alterando. Cada hora ela usava uma cor. Eu vi esse bagulho. Quando eu vi, minha cabeça explodiu. De acordo com o que ela estiver sentindo. Isso. Os poderes de acordo com o que ela estiver sentindo. Aí todos os sentimentos dos quais foram... Porque essa foi uma personagem antiga. Aí os sentimentos que o Geoff Johns... Não, como é o nome dele? É Geoff Johns? Geoff Johns. Geoff Johns. É. Ele baseou pra criar as novas tropas, na verdade já existia. Ele baseou nela, baseou nos poderes dessa legendária. Porra! Se tiver a imagem dela, me arranja aí. Arranja aí pra galera. Deixa eu encontrar aqui. Que dá pra usar até no post, né? É, né? Aham. Que eu sempre soube que aqui está. Deixa eu... A Tropa Sinistro era baseada em histórias antigas, mas essa das... Sete tropas, pra mim é novidade. Deixa eu pegar ela aqui. Alguém lembra quem que morreu no final da Guerra Sinestro? Pai, morre um bocado de gente. Eu tô com as revistas aqui do meu lado. É, cara, morre um monte de gente, mas todo mundo bucha, então... Como é que eu mando pra vocês? É babo no chat, é? Joga isso. Direto no chat. Copia o link e joga direto no chat. Não, não é o link, é... A imagem da abertura é essa. Pronto. Sim, mas eu vou. Provavelmente minha voz vai ficar falhando enquanto eu tô mandando, viu? Oh, que beleza. Então, essa é uma história mais ou menos. Tá aceita logo aí. Ixi, tá falhando. É de escada, ô Gavião. Rádio. Ah, é rádio, vixe. E que rádio, hein? Rádio deve ser rádio AM. Que piadinha. É, dá pra perceber. Um minuto restante ainda. Nossa, cara, olha aqui. Olha esse Abinsur, parecendo um Zorro, cara. Não, mas quando ele veio pra Terra, que é assim. Agora eles zeraram toda a história do Hal Jordan. Como aqui, assim zeraram? Não, modificaram. Ah, tá. Ai, olha esse cavalo, velho. Puta merda. Tosco, né, cara? Que horrível, cara. O primeiro que receber repassa pros outros. Ah, ok. Porque senão vai ficar. Beleza. Vai ser o primeiro. Putz, onde é que eu vou? Vou cancelar aqui a do Felipe. Eu vou cancelar aqui a do Felipe. Primeiro está chegando. Não recebi mais. O primeiro que vai receber vai ser o Dico. Ih, tão ferrado. Pronto. Manda aí. Recebeu aí, Dico? Ah, tá. Caraca, pronto. Olha que foda, passa gente. Manda aí. Vocês estão vendo essa capa? Vocês estão vendo essa capa? Foi eu que fiz. Eu lembro por causa do... Essa capa aí. A imagem da garota tá numa capa. Manda pra quem? Manda pra mim. Pra nós. Pra nós. Ai, porra. Tipo, coloca no gênero. A imagem que ele passou é a capa de uma edição do... De uma edição do The Action Comics. Da Superman e a Legião, né? E tipo, foi eu que fiz essa capa. Porque eu lembro que eu fiz esse logotipo em português da Legião. Foi eu que fiz. Caralho, bons tempos da Tropa BR. Certo, o nome dela é Rainbow Gill. Aí aqui tá dizendo, Planeta Natal Zolnar. Aí, habilidade. Deve ter os poderes do misterioso espectro emocional, resultando em imprevisíveis mudanças de temperamento. Ou seja, ela tem múltiplos... fica uma variação de humor, e conforme o humor dela varia, ela ganha os poderes das tropas. É, basicamente é a TPM. A TPM só quando tá vermelho, né? E depois não é só claro. Claro. TPM é raiva, porra. TPM é raiva, sangra, sabe? Juntou, né? Diferente. Aí, nessa história do Superman, ela usa raiva e usa força de vontade. Agora me diz, as amoranas são do espectro rosa, né? E elas representam o amor, né? Correto? Espectro rosa não tem esse. Espectro lilás. Ah, lilás, rosa. Whatever. Elas representam o amor. É tudo gay. E assim, é gay do mesmo jeito. Elas representam o amor, né? Será que elas vão ser lanternas dadeiras? Bom, tanto que só mulheres que apareceram nas histórias de Lanternas Verdes. A Carol Pérez vai ser tomada de novo por uma... Ei, a Estrela Safira, a mesma Estrela Safira é inimiga da Sociedade da Justiça? Não, essa não. Estrela é mais antiga. É. Mas ela faz parte da tropa? Não. Se não me engano, eu nem lembro de quem que ela era o piloto. Eu lembro que ela apareceu. A primeira vez que eu vi ela foi na Crise de 500 Terras. Tanto que perguntei pra quem era fã e falaram, não, é uma Safira diferente. A Safira Carol Ferris era outra personagem. Mas não vai ter nenhuma ligação entre elas? E aí, vamos começar? Vamos começar, tá gravando, meu filho. Pode começar aí, filho. Eba! Presente. Vai, Dico, você é o âncora. Não, então, é o que eu tô falando. Você é o William Bonner. Não, começa aí, começa aí. Tô gravando já. Eita, não, mais um. Isso vai pros piores momentos. Qual é o número desse podcast? Cara, deixa eu abrir, nem sei direito. Depende da ordem que ele for lançado. Mas acho que a gente sabe se ele vai ser o próximo. Pois é, né? O da Piada Mortal não foi na hora certa, né? A gente gravou, só foi lançado quase um mês depois. É melhor não se atentar no primeiro dia. Ah, Dico! Antes de. Lembrei de outra pauta que pode sair. Oi. Robocop vs Terminador do Futuro. Caralho, que merda. Era boa a história, porra. Ai, ruim. Eu acho que é a única HQ que eu conheço que cairia na regra dos 15 anos. As HQs caem bem na regra dos 15 anos. Não, tipo, nem todas. Ah, são poucas, na verdade. Não, não são muitas. Não, sairia uma coisa boa aí, porque é uma história boa. Apesar do final ser uma merda. Ai, caralho, cara. Tá, mas vamos começar aí, seus viados. Olá, WhatsApp, pessoal! Vamos começar mais um Como Que Pode. Não sei qual será o número desse podcast, porque o nosso editor faz sorteio. Mas eu sei que nós estamos chegando no número 24. Canal Boca, né? Eita! Eu sou o Felipe Morcelli, conto com as maravilhosas companhias de Dico. Eu! O senhor Juliano Yamada. Eu, de novo. E o nosso querido Marvete Altemar Gavião. Ah, ah! Que grito gay, hein? Vou finalmente de volta. O assunto de hoje é a Tropa Sinestro, ou Sinestro Corps War, ou Guerra dos Anéis. Guerra dos Anéis! Parece nome de filme pornô, né, cara? Guerra dos Anéis de Couro. Nome de filme pornô, né, cara? Seu critério escolher o nome bonito dessa saga, qual vamos comentar aí o desenrolar desse evento, que é considerado um blockbuster dos quadrinhos americanos, e que segue também o podcast número 6, Como Que Pode, número 6, no qual nós falamos de Lanterna Verde e Renascimento. Beleza? A gente volta logo depois dos e-mails. 1, 2, 3. Não, fazer igual na Dimensão Nerd. Quando tem alguma vinheta, algum espaço assim, ele vem, ele pega aquele berrante e apita no microfone. Cara. É que berrante gay. É bizarro. Vai. Então, crianças, vamos começar. Sinestro Corps War foi um super mega evento dos Lanternas, que de alguma forma... Peraí, nós temos que tomar, foi? Vamos começar pela nossa famosa ficha técnica. Nós temos que... Calma, desgraçado, você não sabe o que eu vou falar. Ah, então fala, seu velho. Seu cancro cítrico. Nossa, cancro cítrico. É considerado um mega evento dos quadrinhos americanos de 2007 e 2008 lá fora e 2008, finalzinho 2008 aqui no Brasil. Não, acho que nem chegou a pegar 2008 não, cara. Acho que foi só 2008. Foi sim, a última edição saiu em janeiro. Então? E foi publicado em 11 edições lá fora, variando entre a revista Green Lantern Corps, né? E alguns one-shots que teve. Sinestro Corps War, teve. Ah, é. O Superboy Prime, o Superman Prime. Não, mas essa aí não era um one-shot, era tipo uma pequena série, uma minissérie mesmo, de histórias independentes, cada edição chamada Tales of Sinestro Corps. Acho que era isso. Ah, então, mas só que todas elas são número 1, né? Ah, é, tá certo. Mas, elas precisam ser lido, mas elas precisam ser lidas na ordem certa da série principal, da saga principal. Exatamente. Existe uma ordem de leitura, que pra quem resolver pegar na internet ou comprar importado, né? Ou então ir nos Estados Unidos, ler e voltar. Exato. Você procure aí o checklist, ou então se você comprar as edições... 1, 2, 3, 4 e 5 de dimensão DC, você vai ler já na ordem certinha. Que é, isso que eu falar. Quem quiser comprar, Quem quiser ler, né? É só procurar a dimensão DC desde a primeira edição. Que você vai comprando até a edição 8, porque até a edição 8 você vê consequências dessa guerra. Até a edição 8. Que na verdade é um caça-níquel bem safado, né? Cara, não achei tanto, não, hein? Não, não achei tanto. É um caça-níquel que vale a pena. Ah, pois número 1 foi bom, pô. Pois é. Tirador muito bom. Não, e o melhor, é um evento que você pode acompanhar numa revista mensal só. Exato. Isso realmente é muito interessante. Ponto pra Panini, né, cara? Ela às vezes faz umas cagadas como Guerra dos Anéis, mas tem vezes que ela acerta em cheio, né, cara? Como esse. Você só comprava a dimensão DC, você lia. Tipo, na primeira dimensão DC, eram duas da Lanterna Verde e duas da Tropa de Lanterna Verde, ou seja. Exato, exato. Eram quatro episódios da mesma saga num mix só, cara. Parabéns ao Panini. Palmas de fogo. É, porque na verdade foi uma situação forçada. Porque como eles têm que publicar também, a saga, né? De alguma forma, a revista do Lanterna já não tava mais saindo na revista da Liga da Justiça, que era onde saiu. Que bom. Então eles tiveram que publicar quatro capítulos de uma vez só pra adiantar o que tava atrasado. Mas, cara, eu acho que eles mantaram bem, porque eles acabaram formando o atualmente melhor mix da Panini, de longe. O melhor mix da DC da Panini é esse. De longe. Isso é verdade. Mesmo agora que não tem mais só Lanterna Verde, que agora tem Lanterna Verde, e Gladiador Dourado continua sendo, de longe, o melhor mix da DC. Mas daqui a pouco eles vão colocar uma terceira revista no mix, que vai estragar tudo. Cara, na verdade na dimensão desse 9 já colocaram uma outra, que é Sociedade da Justiça de SA Classified. Ah, mas né? Mas o que tá saindo tem a ver com Lanterna Verde, né? Então... Não, é, isso que eu ia falar, né? Tem a ver. Não, é aleatório. É umas historinhas que tem dentro da Sociedade da Justiça Confidencial. Sobre o Sentinela, o Alan Scott. É Sociedade da Justiça Classificada do 25. Muito bom, adoro Sentinela. Sentinela não, Lanterna Verde, até que ele voltou a ser Lanterna Verde. E mês que vem a gente vai ter de novo essa. Ele volta a enfrentar o vilão. Não enfrentar, né? Ele pede um favor pro Mímico. É, maneiro, cara, gostei. A arte do cara é irada. O cara manda bem. Peraí. Nós vamos falar de Alan Scott aqui, meus queridos? Prosseguindo. Bem que poderia, mas fica pra próxima. Pois é, concordo. Então, o Juliano, que tá mais inteirado aí, explique as histórias do Alan Moore que foram usadas de base para essa saga. Bom, basicamente, vamos aproveitar e dar aqui para os nossos ouvintes novatos e quadrinistas novatos, explicar um pouquinho o que é a Tropa de Lanternas Verdes. Quem vai explicar? Bom, cara, aí, a Tropa de Lanternas Verdes não, é uma peraí, tropa peraí. De enviados. Peraí. Tem necessidade mesmo disso, cara? Os desenhos da Liga da Justiça, eu acho que tem, mas tem razão hoje em dia. Sabe? É, a Tropa de Lanternas é de mais fácil compreensão que a própria Liga da Justiça, ou que qualquer outro super. Basicamente são policiais, literalmente. É, a definição, policiais do espaço que usam anéis verdes. Pronto, acabou. Mas, cara, tome cuidado com essa frase, que usam os anéis. Verdes. Que pode ser alienígena, é mulher Hulk. Simplesmente, os lanternas verdes, eles foram criados para proteger o universo, depois do que aconteceu. Para usarem os anéis. Mas antes dos lanternas verdes existiam... Os... Como que era o mesmo nome daqueles caçadores? Caçadores cósmicos. Aham, que também teve uma história muito boa, que também é recapitulada na Tropa Sinestro, que é a história lá do Millennium, né? Não, mas a gente tá aqui pra falar de Sinestro Corpus, eu quero falar de mortes amarelas, então vamos prosseguir com a pauta. As coisas mais obscuras que tem sobre a tropa, que pouca gente fala... Não sei se o desenho falou, que é que eles são sediados em Ua, que é um planeta que teoricamente fica no centro do universo. O planeta também é a bateria central de onde vem a energia de todos os planetas. O que, na verdade, significa que o planeta está em constante movimento, porque o universo sempre se expande. Se expande em relação ao núcleo. Então isso significa que ele pode estar parado. Por isso que ele fica exatamente no núcleo. Ah, não, eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que o planeta é móvel. Sim, e também, por mais bem intencionada que seja a tropa de Lanterna, às vezes, elas são mantidas por aqueles anõezinhos mau caráter chamados Guardiões. Porra, né? Aí, a partir mesmo dessa própria Sinestro Corps, tu vê que eles estão começando a ficar bem filho da putinha, hein, cara? Não, já faz tempo. Já faz tempo que eles são assim. São porra. Todos clonados do Zangado, da Branca de Neve. Que pariu, cara. Como é que eles... Bom, mas... Agora deixa o Juliano explicar a parada. Não, é que eu tô gaguejando aqui. Bom, a Tropa Sinestra é baseada numa antiga história do Alan Moore. Eu não sei exatamente que ano. Que foi republicada atualmente no, na, pelos clássicos DC. Alan Moore? Acho que era. Clássicos DC número 9. Cara, eu diria, eu acho que é 86 a história. 86, é aproximadamente isso. O que que conta essa história? O Abin-Sur acabou indo parar num planeta desconhecido. Abin-Sur. O Abin-Sur. Terra Verde, predecessor do Hal Jordan. Exato, bem esse. Ele acaba parando num planeta que é proibido aos Lanternas Verdes. Pô, os Guardiões proibiram eles de entrar nesse planeta. Lá ele conhece uma criatura chamada Kill. Uma criatura que foi presa pelos Guardiões e ele conta ao Abin-Sur uma profecia. Uma profecia de como vai ser o fim das tropas. O fim da tropa do Lanternas Verdes. Contaria que a união entre os lóbulos, os filhos do Lóbulo Branco, Hanks, a Cidadela Viva, e as armas de Kiwadia se uniriam para destruir o... para destruir o... a tropa dos Lanternas Verdes. E que o final culminaria com a morte do grande Lanterna Verde, Sodanyat, e a destruição do planeta Lanterna Verde, Mogo. Aí contaria que o final dele acabaria com isso. As tropas dos Lanternas Verdes acabaria assim. Aí o Abin-Sur não acredita nessa profecia. Então Kill, para comprovar, falou de outro ponto futuro do Abin-Sur, mostrando quem seria o substituto do Abin-Sur. Que quando o Abin-Sur encontrasse a morte, ele encontraria um terráqueo. Esse terráqueo seria o maior Lanterna Verde que surgiu após ele. E a partir disso, ele não acreditou. E no final da história do Alan Moore, o Abin-Sur está caindo para a Terra e ele tenta se lembrar dessa profecia. A partir disso, os editores da DC usaram para criar o roteiro da Tropa Sinestro, considerando que as armas de Kiwadia seriam os Anéis Amarelos. Eu estou aqui pegando a revista agora. Publicado originalmente em Tales of the Green Lantern Corps Anual 2, em dezembro de 1986. Deixa eu ler aqui um trechinho. Sodanyat, um Shamita saudado como Lanterna Verde Supremo, perecerá combatendo as criaturas do Lobo. O planeta Lanterna Verde chamado Mogo será o último a cair quando Hanks detonar uma bomba cintilante em seu âmago. E depois disso restaram apenas demônios dançando nas ruínas de Oa ao ritmo de tambores forrados por pele azul. Dos Guardiões. Caraca, sinistro. E aqui tem uma imagem do Sodanyat que tá exatamente igual ao visual. Não. Sinistro não, é sinistro. Cara, nem merece o comentário. Puta que pariu, cara. Opa, quem tem um gato aí? Eu. Ah, tá. Ele tá pedindo comida. Ah, coitado do gato, velho. Dá comida pra ele. Cara, o prato dele tá cheio, pô. Ele quer que dê na boca. Tem isso. Ah, tá, é. É um gato chato. Então, continuemos? Continuemos! Bom, explicado essa parte introdutória do que foi a Sinestro Corps War. Hã? Tá. Oi, alô. Felipe? Então tá, o que seria, poderia ser explicado agora? A ideia era de... Que a história partiria do... desde a fuga do Sinestro, né? Do Lanterna Verde Rebirth. Felipe tá... caiu. Então, ai, tem que contar desde o... como tá aqui na pauta, né, no caso. Tem que contar desde o... da Crise Manda Infinita, pra, né? Pra mim. Peraí, só ver se parou de gravar. Deixa eu mandar aqui pra ele. Ah não, ainda tá gravando, que bom. Qual o limite de tempo da tua gravação, Dico? Ah, ah, 720 minutos. Então, qual... Ah, cara, Felipe não entra, pô. Bom, continuando, né? Esse link que você mandou pra mim foi a pauta? É a pauta. É. Bom, continuando, a saga da Tropa Sinestro, ou como é conhecida aqui no Brasil, Guerra dos Anéis, né? Infelizmente, conta a partir da fuga do Sinestro do Lanterna Verde Rebirth. Não, mas Sinestro recuperando. Rapidinho, nesse meio tempo que eu fui pegar a coca, vocês contaram do que aconteceu entre a Crise Infinita e a saga? Não, não contamos. Acho que seria bom contar, né? É, então. É que eu aproveitaria deixa pra contar sobre o Superboy Time e tudo mais. Não, então, aí antes, então, tem que rolar essa retrospectiva aí, porque tem algumas coisas meio importantes. Então, antes de a gente começar a falar sobre a saga em si, vamos contar o que aconteceu logo antes, que assim, Sinestro Corps faz parte de uma trilogia de mega sagas na mitologia do Lanterna Verde, feita pelo Geoff Johns. A primeira foi a Lanterna Verde Renascimento, que traz a volta do Hal Jordan. Aí veio agora a Guerra da Tropa Sinestro, ou Guerra dos Anéis, que conta a Tropa de Lanterna Verde convivendo com o começo do nascimento das outras tropas, né? No caso dessa saga com a Tropa Amarela, e depois a Noite Mais Densa, que conta teoricamente o fim do universo, ou o fim da Tropa de Lanternas. Então foi basicamente o seguinte, depois da no final de Crise Infinita, o Superboy Prime, ele foi aprisionado no Sol Vermelho e tal, e ele estava sendo vigiado por algumas lanternas. Só que aí o Sinestro, que antes estava desaparecido, ele reaparece misteriosamente junto com o Parallax e o Anti-Monitor. Sendo que eles três acabaram forjando, né, principalmente com a ajuda do Anti-Monitor, forjando uma bateria amarela, idêntica à bateria central de Oa. Então, e com isso eles vão criando vários anéis, disseminando o poder do medo, né, que seria a impureza amarela, o medo. Exatamente como a tropa Lanterna Verde, né, eles apenas criaram a sua própria tropa. Só que ao invés de ser verde, a bateria central deles. E a bateria central deles fica no planeta Bélico. E eles têm. O mascote deles é Parallax. E como é descoberto durante essa saga, o Ion, na verdade, não era. Era uma versão verde do Parallax. Isso. Isso. Mas isso a gente vai tratar melhor depois. É, exato. Que aqueles fizeram. Como os. Os Guardiões, eles criaram os policiais, né? Nos 3.600 setores. O que, que essa tropa amarela faz? Ela cria os bandidos. Então ela quer avacalhar tudo e espalhando anéis amarelos nos 3.600 setores. Pra... oferecendo eles a quem tem o poder de, como eles falam, né? Poder de instilar grande medo. E uma dessas pessoas é o Batman. Porque como todo mundo sabe, pô... Tem bandido que... se borra. Sente medo dele. É, sabe? Só de pensar nele já se borra. Entendeu? Só de ver a sombra dele. Exato. Que viemos e confiamos. Dá medo, brother. Dá medo ver aquela sombra pontuda. Só um adendo aqui. Ah. Alguém viu a edição em que o anel amarelo aparece pra ele? Porra, não li. Eu não sei nem qual é. Eu li. Que é assim, o anel amarelo literalmente força a entrada do Batman na Tropa Sinestro. Só que o Batman rejeita. E algum tempo atrás, o Hal Jordan tinha emprestado

Crise Infinita, é Guerra dos Anéis e vai ser Legião dos... Do Super-Herói. Todas elas vão estar... Eu vou fugir um... Braço de... Eu também poderia, Matoki. Ele tá de cabelinho comprido. Mullet, literalmente. Só faltou até capa, né? Caralho, o uniforme dele é preto e ele tá usando capa preta também. É preto porque ele é evil, ele é mau. É emo, porra. Não, não é, cara, mas aí, eu sou obrigado a dizer que, assim, ele na Crise Infinita, eu gostava dele na Crise Infinita. Eu gostei muito dele na Crise Infinita. Mas ele é um vilão relutante, né? Mas na Guerra da Tropa Sinestra, achei que ele não teve o devido valor, embora tenha dado uma surra foda em todo mundo. Embora ele tenha dado uma surra foda em todo mundo, ele não teve o seu devido valor. E eu também, quando eu vi esse grupinho, como o Otema falando, quando eu vi esse grupinho na última página, eu pensei, cara, rodou o universo, sabe? Não tem como continuar mais nada com esse pessoal todo junto, porque eles têm capacidade pra acabar com tudo. Sabe, eles tinham poder fazer isso, não fizeram porque, claro, não vão acabar com tudo. Eles tinham praticamente eram dois super. Não fizeram, cara, não fizeram porque eles peidaram na farofa, cara. Eles tinham dois supermans e um que é equivalente ao Spectre em poder. Pois é, não, é uma quantidade de personagens poderosos absurda, porque você tem o Sinestro, você tem o Anti-Monitor. Tem o Superman, tem um cara que é o Superman, tem o Super Emo. Porra, cara, eles podiam fazer muitas coisas assim, mas, sabe, soa tudo mal aproveitado porque ninguém faz nada. E pior ainda, eles trazem a briga pra Terra, que não tem nada a ver com a história. Ah, cara, tem sim. É aquele clichê dos quadrinhos, né, cara? Você tem 52, desculpe. É aquele clichê dos quadrinhos, você tem o universo inteiro pra destruir, mas a Terra é o lugar mais bonito. Ah, cara, fora de sério. São seres de poder cósmico, cara. Não, eles têm que vir pra Terra. Não, mas que a Tropa Sinestro começou boa, começou. Porque assim, você vê lá todos esses vilões, você vê o Super Cyborg controlando os caçadores cósmicos. Então, os caçadores cósmicos novos, que tem a capacidade de matar uma Lanterna Verde. O Super Cyborg. Alô? Alô? Pegou? Quê? O Superman Cyborg controla eles com mão de ferro, né? É, literalmente. Ah, aproveitar a chance para uma curiosidade. Quem lê as edições, eu adoro achar essas picuinhas. Uhum. Vai encontrar o Alien e o Predador na Tropa Sinestro. Caralho, onde? Veja, se encontra em várias partes. É verdade. O Predador eu não lembrava, mas o Alien eu vi mesmo. Caralho, que foda. Você vê, assim, o Alien ali no meio, vários alienígenas com o formato dele, vários outros com o formato do Predador, alguns alienígenas famosos também, do cinema, estão lá no meio da Tropa Sinestro. Ah, o Jar Jar Binks deve estar com o ET, filho. Né, Dudu? Não, por exemplo... O ET aqui, do ó, Steven Spielberg. Lanterna Verde, Dimensão DC, número 2, a página... Deixa eu ver... Página 8, olha lá atrás, você vai ver o Alien. Mais ou menos no canto superior direito. Você vai ver o Alien ali atrás. E um pouco atrás uma lanterna amarela, né? Uma sinestra. Em forma de mulher. Só que você vê características do Predador nela. E por aí vai. Desses novos membros da Tropa Sinestro, quais foram aqueles que vocês acharam mais interessantes, preferidos? Cara, qual que é o nome daqueles? Membro lá que roubava bebês, que ele matava. Esse eu achei sinistro. É, o nome dele é impronunciável. KRYB. Crib. Crib. E o outro lá que bate feio no como que é mesmo? Kilowog. Eu também gostei dele. Arquilo, né? Arquilo. O Arquilo eu achei fodão pra caramba. E tem a edição dele sendo recrutado. Tanto que é engraçado que você tem assim as edições do Prelúdio. O uniforme da Tropa Sinestro era igual ao do Sinestro antigo. Não era amarelo, era azulado, meio roxo, coisa parecida.

Que nessa hora nenhum anel consegue matar, né? Nenhum da tropa sinistra. Aí chega de surpresa, né? O Kilowog com o exército verde, pá, partir pra cima do exército amarelo. Aí, né, foi pra frente, né? Aquela matança, uma matança bonita de se ver. O Kilowog junto com a Arícia e o Sodayat. E mais um exército inteiro. É, um exército bem grande. E a Arícia, a todo momento, protegendo o Sodayat. Exato, que foi mandado. Pediram pra ela proteger ele. E ela não porque sabe por quê. Porque ela é novato. É, ele é novato também, né? Mas não é só por isso, né? Porque ele depois vai virar o Ion, né? É, mas é explicado antes que o Sodanyat é um Daxamita. O Daxamita, pra quem conhece as histórias antigas, ou quem conhece a Legião... É Daxamita ou Daxamita? É, eu conheço... Eu chamo Daxam. É, eu chamo de Daxamita. Cara, eu acho que é... Final, que é... eu achava que ele vinha do mesmo planeta do Cavalo de Fogo. Caraca. Não, ia dar show, pô. Caraca. Fala, Felipe. É verdade, foto R. Não, eu acho que é Daxamita, porque Daxamita fica Daxaninha, né? Pô, fica meio pornográfico. Apesar de que nos desenhos da HQ, o uniforme da Arisia, putz, a Arisia não tinha um peito tão grande assim. Ó, vou confessar uma coisa. O Ivan Reis tá desenhando e tem uma mulher de peito de fora, eles. Por que não? É o meta. Cara, uma vez eu li uma revista que um primo meu, né, que mora lá nos Estados Unidos, ele me emprestou. Ah, lá vem, e, lá vem. Tipo, essa história, tipo, teve alguma impressão errada, que o cara que fez a diagramação dela, ele simplesmente ele tirou a blusa da Arisa, e tinha uma página dela com os peitos de fora. É que primeiro desenha ela pelada, depois desenha o uniforme em cima, isso, né? Isso, lógico. Isso foi a sensação entre o pessoal que leu. Será que vocês me entendem? Tem pessoal que leu que tu não tem noção, cara. Todo mundo falando, caraca. Foi hilário. Quem é essa Arisia, hein? Arisia é aquela lanterna verde. Não, eu sei quem ela é, mas de onde ela veio? É uma lanterna bem antiga. Ela tá aí desde antes da crise. Ela é, ela, sempre, ela é, pode ser considerada uma sidekick do Sodan, cara. Só que assim, antigamente, ela era... Um tipo namorada do Hal Jordan. Ela queria dar pro Hal Jordan. Hal Jordan tava interessada. Tava interessada, né? É, isso é verdade. Hal Jordan tava interessada nela, só que uma coisa. O Hal Jordan perguntou a idade pra ela. Ela falou, eu tenho 13 anos. O Hal Jordan já se encolheu e fugiu, né? Só que uma coisa, ela esqueceu de falar que o ciclo anual do planeta dela, se não me engano, acho que é 200 vezes maior do que o da Terra. Porra. Então ela tinha equivalente a 200 anos. Caraca. Aí sim, né? Aí perdeu. A hora que o Hal Jordan viu isso, já foi pra cima, né? Aí no meio dessa batalha em Mogo, né? O exército verde tá perdendo, aí chega uma hora que os zangados não aguentam. Diz, não, parou com essa putaria. Aí eles avisam a todos os lanternas verdes, que eles meio que ouvem pelo anel, né? Tá liberado a força letal ao exército amarelo. Só contra o exército amarelo, mas está liberada a força letal. Aí, meu amigo. É aí que fica bom. É aí que a jogada fica boa. Você... Paralelamente a essa história, ocorre também a tentativa do Hal Jordan tentar salvar o pessoal que tá preso lá. Os lanternas perdidos. É, tem alguns lanternas. Não, os lanternas perdidos, alguns estão presos, mas entre eles o John Stewart e o Guy Gardner estão presos lá no. Ah, é, claro. Quando o Kyle Rayner virou o Parallax, né? Ele tava em Kiwari, mas logo depois tinha chego alguns lanternas perdidos, o Guy Gardner e o John Stewart pra tentar recuperar ele. Só que aí quando eles chegam lá, já é tarde demais, eles acabam sendo aprisionados. Exato. E aí vem o Hal Jordan, né? Aí tenta salvar eles, não é isso? Tenta salvar eles. Aí eles usam... A missão dos Lanternas Perdidos, na verdade, era salvar o Ion. Isso. E é isso que eles fazem. Enquanto isso, o Hal Jordan vai lá salvar o Guy Gardner e o John Stewart.

É verdade, o Jack the Chance. Ele mata e mostra pro Kyle ainda por cima. Ele faz o Kyle assistir aquela morte. Pois é. Aí o Hal Jordan tá com, também com menos de 1% de poder no anel. Ele fala, eu não consigo nem voar com isso. Eu preciso de armas. E eu pensei que a história ia ficar tesão, porque ele pega. E em cada dedo ele coloca um anel amarelo. Ele usa 10 anéis amarelos. Só que ele não consegue usar a força direito. E é engraçado que até uma incoerência da história é lembrada nessa hora. Quem lembra do Gargamel usando o anel do Sinestro? Quem? Eu lembro. Que era Opa, aqui. essa fase é uma desgraça, cara. O que é? Eu gostei só da história dele conseguindo o anel. É, a história dele conseguindo o anel é engraçada. Ele consegue Isso. enganar o lobo, pro lobo levar ele pra Kiwardia, de Kiwardia eles vão pra rua. Ah, tá. É sensacional, cara. Aí ele consegue descobrir que o anel amarelo tá no corpo do Sinestro ainda. Tá escondido. Aí o Gargamel relembra, realmente na época que eu usava esse anel eu ficava meio ruim da cabeça. Cara, o Gargamel é uma lanterna verde, cara. Ele consegue superar o amarelo e usar tanto. Ele consegue superar o Hal Jordan, cara. É nessa história que ele tá com vários construtos de Mulher Maravilha, poderosa, tudo tanto de comer a ele na boca. Não, acho que é isso. Ele corre com anel verde dele, ele faz isso. Ele nunca deixa não, isso. Pessoal, a pauta aqui é que essa porra já tá longa demais. É só cortar na edição. Mas mostrando que o Hal Jordan usa esses anéis pra escapar. Só que ele enfrenta o Sinestro e não consegue fugir muito bem do poder dele. O Sinestro literalmente pega a rajada de energia dele e controla. Fala assim, você consegue abrir um anel e liberar o poder, mas você não consegue controlar o medo. Nisso eles conseguem ir pra Terra, voltar pra Terra. E nesse meio tempo o Hal Jordan encontra o Parallax de novo, o Parallax absorve o Hal Jordan, que o Hal Jordan perde, descarrega completamente o anel, né? Aham. Uhum. Só que o Gargamel traz o quadro real pra frente do Parallax, e quando o Parallax vê o quadro, acaba libertando o Gargamel e o Hal Jordan junto. Aí aparecem o Ganted e a Said, né, a outra guardiã. Mas agora só uma coisa. Uma das coisas que ajuda o Kyle Rayner a se libertar é o Hal Jordan conversando com ele, né? Desenrolando ele com ele. Na hora e que ele absorve. Que eu falo que ele não é um babaca como o Felipe acha. Porque ele é a fonte de inspiração do Kyle Rayner, cara. Exato. Isso. Nossa, quem gritou aí atrás. É. Bom, a gente já tá chegando já no final, né? O Kyle é libertado do Parallax. O Ganted e a Said aparecem com as baterias de cada um deles e divide o Parallax em quatro. Isso, aí isso é só uma coisa. Ganted e Said são os dois únicos guardiões que assumem. Possui nome. Assumem que tem sentimentos. Adquirem nomes. Adquirem nomes pra cada um e são os únicos que realmente têm algum pingo de sabedoria mesmo, porque o resto é porque estão morrendo na Isso, fronteira. Porque todos os outros guardiões são iguais vulcanos. Uhum. Por que iguais? Sem sentimentos. Ah, tá. Entendeu? Mas os outros têm, eles só não assumem, sabe? Eu também você. Nessa história você também entende o porquê que o Super Cyborg se tornou um Sinestro. Que ele literalmente fez um acordo com o Antimonitor, pedindo para que o Antimonitor o mate. Que ele não aguenta mais a vida de imortal. Caraca, né? É só isso, ele quer morrer. Eu sou obrigado a dizer uma coisa, eu fiquei com pena do Super Cyborg, cara. Porque assim, ele é mal porque ele quer morrer, cara. Sabe? Uhum. Ele não é mal Antes porque... ele era mal porque era mal, né? Mal que não fica pau. Igual fica pau. Entendeu? Isso que eu acho foda. Ele procura o perigo com a intenção do perigo acabar com ele. Exato. Assim, então ele tá procurando o lado errado, né? Ele poderia ter entrado pros Titãs e lá era 100% certeza que ele ia morrer. É, todos os membros dos Titãs, menos os principais, já morreram, né? Muitos dos principais já morreram também. Ai, cara, é um absurdo. É também você vê o Super Emo vindo pra Terra, né? Escrutizando aqui. Ele quase é derrotado. Seguinte, eu queria perguntar uma coisa, não sei se continuarem. Ah. Por que caralhas esta merda dessa guerra foi trazida pra Terra? É por causa do 52. As histórias 52 dos 52 universos que estão sobre a Terra original, né? O objetivo do Anti-Monitor, ligado por Sinistro, é alcançar a Terra, porque eles destruindo a Terra, eles teriam acesso às outras 52 dimensões. E destruiriam as outras 52 dimensões também. Aí não é sobre a porra, por cima de porra. Só. Então, eles destroem tudo e aí faz o quê? Voltam pro universo da antimatéria que vai tomar... Tomar controle vai de ser tudo. O único que vai existir. Por que esse caralho desse antimonitor que consome a Terra com peido não fez nada, cara? Te dá a impressão que, na verdade, o antimonitor tá enfraquecido. É. Eu também percebi a mesma coisa, cara. Tá muito gratuito isso aí, cara. Te dá a impressão que ele ainda está enfraquecido desde a Crise das Infinitas Terras. Ô, Felipe, não vamos esquecer que essa trilogia ainda não foi terminada, né? Exato. Aí você... Ainda tem a Black Knight aí pra... E já tá começando a aparecer aí. Isso. A gente não vai dar spoiler agora não, porque tá muito bom. Deixa eu contar spoiler. Não, porra. Aí você tem o Ion enfrentando o Super Emo. Sim, ainda não explicaram Sodanyate, Ion e essas coisas. Ficaram Sodanyate, o Sodanyate vem pra Terra, os Guardiões chegam, ó. Galera que resgatou o Ion, vem cá. Galera, Sodanyate, vem cá. Ó, você vai ser o Lanterna Verde mais poderoso. Eu tô aqui, vamos fundir. Vai lá lutar contra o Super Emo. Só isso que acontece, pô. Não é explicado por quê, não sei o quê, por que mais. Não, claro que é assim. Ele. Não. Em determinado momento da guerra, os Guardiões chegam pro Sodanyate e falam que ele é um Lanterna Verde muito importante. Acho que eles até falam que ele é o Lanterna Verde da profecia. E tal. E tipo, ele não entende exatamente por isso, né? Mas aí eles acabam liberando o poder do Ion pra dentro do Sodanyate. Aí o Sodanyate lá, empolgadão, como Ion, parte pra cima do Super Emo. Os dois caem na porrada, né? Aí no meio da porrada, ele acaba descobrindo que ele é um Daxamita. Ou da Xamita, vai de cada um. Não, ele já sabia, claro. Nasceu da Xamita e já sabia. Mas ele acaba descobrindo a vantagem. Ah, é, isso, exato. Ser um da Xamita na Terra. Exato. Aí ele descobre. Aí é que tá. Eu me decepcionei muito com o Sodanyate, porque eu li a história do Alan Moore antes. Então, quando ele disse que o Sodanyate ia ser o maior Lanterna Verde de todos, eu imaginei que não ia ser só por conta de poder, ia ser uma qualidade moral, alguma Sabe coisa que dele. É o problema da luta. O Sodanyate com o Super Emo? Cara, o Sodanyate tá com o poder do Ion dentro dele. Do Superman? Do Ion. Superman, que ele já tem. E com o Anel Verde ainda por cima. Ele tá com os três ainda. Entendeu? Ele tem os três poderes juntos. Uh-huh. O Super Emo, ele só tem um anel amarelo normal. Que não usa. Que não usa muito. E o poder do Superman. Não, nem anel amarelo. É só o poder do Superman mesmo. Ah, é verdade. Ele se descarta do anel. Tá certo. E o que que acontece? O Super Emo enfia um cano de chumbo nas costas do Sodanyate. Porra, cara, eu fico muito puto com isso. Sabe por quê? Porque assim, quando eu vi que eles iam cair na porrada, eu falei, cara, eu sou fã do Prime, mas tipo, acabou pra ele. Não tem como ele sair vivo, sabe? Eu pensei logo, ele vai tomar a surra federal, sabe? Ele vai pra muito. Porque o cara é mistura do Superman com o Kyle Rayner com o Hal Jordan, sabe? Tipo, tudo num só. E ainda é um moleque, ou seja, ele não tem limite, sabe? Só que, porra, cara. Sabe? Aí, ele é emo, cara. Super emo, ele é emo. Me enfia um cano de chumbo nas nos rins ainda por cima do cara. Aí o anel começa. Envenenamento de chumbo detectado. Aí o cara começa a se foder e apanha. Só uma dando assim, no meio da guerra, no meio da luta deles dois, tem um bagulho engraçado, né? Como a gente falou, o Super Emo ainda é um moleque, né? É um idiota. Então ele pega um. Então ele pega um. Uma. Como é que se fala aquele bagulho que a gente escreve? Rest in Peace, o nome da pessoa. Lápide. Uma lápide. Ele escreve com... Escreve a seguinte frase com a visão de calor. Aqui jaz Ion. Com grandes poderes vem grande banalidade. Eu não gostei. Queria ter visto essa frase no original. Caraca, cara. Quando eu vi isso aí, eu ri demais, cara. Caraca, a DC é foda. Aí, na outra lápis, ele escreve uma coisa que tu vê que é uma coisa escrita feita por um garotinho mesmo, né? Ele escreve, uhum. Aqui jaz uma terra que nunca deveria ter existido, blá, blá, blá. É. Essa deveria não, ser e, a do, e a do impulso, o túmulo do impulso, que ele escreve... Alguém me lembra aí? Aqui jaz o garoto mais burro do cemitério. É um moleque mesmo, né, cara? É um requinte, né, cara? Um viadinho. É um viadinho mesmo, convenhamos. Flash 2, o garoto mais burro do... Aí... Não, mas... O que acontece? O Sudanhante toma uma surra federal, apanha muito, como a Yamada falou, começa pelo envenenamento de chumbo, quando tu vai ver ele sim, já tá lá, carregado. Ele explicou ainda que a porque os Dashamitas, eles vêm de um planeta do Sol Vermelho, muito similar a Krypton, e sob a luz do Sol Amarelo, eles ganham os mesmos poderes do Superman. Só que a invulnerabilidade deles é inversa. Eles são vulneráveis ao chumbo, ao invés da Kryptonita. E sempre que eles entram em contato com o chumbo, o envenenamento é irreversível. Exato. No momento em que eles, são, eles são contaminados, eles morrem. Só que a Terra, é um, mesmo que eles não tenham contato direto com o chumbo, a Terra é um planeta tão impregnado de chumbo que a presença deles por muito tempo aqui provoca a morte deles. Exato. Caraca. Isso é justificado até com o Mon-El da Legião. Sim, o Mon-El, ele vai pra Zona Fantasma justamente quase não. O Mon-El tem contato direto com o chumbo, mas ele começa a passar mal desde antes. E o Sodan Yat, ele não estava sentindo a presença do chumbo na Terra por causa do anel. Isso. Então, isso aí já responde a pergunta que eu ia fazer, né? Por que nunca tinha vindo algum da Chameta pra Terra, né? Essa é a resposta. Eles já vieram. Essa é a saga Milênio, não. A saga Invasão, que é aquele... Sim. Vieram um grupo de Daxamitas pra cá. Isso, Daxamitas, vieram vários. Vários. Eles bateram federal no Superman, pô. Pois é. Só que eles começaram a passar mal, o Superman entendeu isso e mandou eles irem pra fora do planeta. Aí quando eles foram, contaram, ó, tal, e os Daxamistas se aliaram ao Superman. E na história do Sodan Yat, no especial do Ion, explica também que eles são muito xenofóbicos. Eles têm medo de qualquer ser alienígena e evitam sair do planeta deles ao máximo. Tanto que eles, o único alienígena que eles respeitam mais ou menos é o Super-Homem. Que eles consideram os kryptonianos como irmãos. Exato. Que não deixa de ser, né? Um parente distante, mas é. Aham, por causa da similaridade dos poderes. Bom, mas continuando, aí tem a... A Terra, pode dizer que a Terra tá morrendo, porque tá o Super-Emma acabando com a Terra, com os elas da Terra, até que nos 45 do segundo tempo chega o Exército Verde. Todo mundo com o anel a 100%. E parte pra cima deles, revertendo o jogo. Entre eles, o Hal Jordan e os outros três terráqueos. O John Stewart e o Kyle Rayner, agora já sem a influência do Parallax. E o Guy Gardner, já junto com o Said e o Gantete. E os dois guardiões contam pra eles a profecia da noite mais densa. Pelo menos o começo dela. Isso. A noite mais densa vai ser desencadeada pelo surgimento da tropa sinistra. Que é a tropa sinistra, que é a tropa amarela. Exato. Aí eles começam a falar que... Foi isso que o Yamada falou. Que a noite mais densa, que seria o que conta... É o que conta o fim da tropa ou o fim do universo? Fim do universo inteiro. Um fim da vida. Fim da existência, né? É o apocalipse. A noite mais densa, como o Felipe falou, seria o apocalipse. Em que... aconteceria o fim da existência. E uma prova de que isso estaria acontecendo seria o surgimento de uma tropa que defenderia uma tropa amarela que se relacionaria com o medo. E que isso ia acabar desencadeando o nascimento de outras tropas, cada um de cor diferente, fazendo um... Seriam as sete cores do arco-íris, né? Seria exato, uma violeta. Cada cor do arco-íris. as Amoranas, que vão ser as guardiãs da cor violeta, que o é pessoal já deve estrela. Lembrar, né? Que representa depois, o amor. O amor. A vermelha, isso é antigo. A vermelha representa a fúria. A fúria, a raiva, ódio, ou como querer chamar. Exato. Aí o indigo, que é uma, na verdade é uma tribo, não é nem uma tropa, é uma tribo. É, tipo, essa tropa índigo, ela toda cheia de mistério, tipo. Exato. Ninguém sabe os poderes. E índigo também não é uma cor, é o nome de uma pessoa. Não, esse é o. Índigo é o nome da cor? É o nome da cor. Índigo ou azul anil, pra quem conhece. Seria uma espécie de. É um azul quase. Mas bem. A líder da tropa índigo se chama índigo. Ah, é? Nossa, é. Não sabia. Aí... No site do Felipe tem a foto de todas as tropas reunidas, aí tem lá a isso, líder índigo. Isso. Aí também surge a tropa laranja. Na verdade não é uma tropa laranja, né? É o agente. Indivíduo. É um único indivíduo. Não, é o agente laranja. Mais de um, cara. Não, mas é assim. Não, todos os outros. Todos os outros ele cria da própria cabeça dele. Não, não cria da cabeça dele. Do anel, criaturas. Né? Quando ele mata alguém, a pessoa que ele matou. O anel cria uma cópia dessa pessoa. Vira um construto do anel. Ele não consegue criar construtos como os verdes. Ele cria fantasmas das pessoas que ele matou. Cara, exato. Aí, a última tropa a surgir seria a tropa azul. Ô Dico. Você não tá lendo o Agente Laranja? Não, cara. Eu quero ler no papel, cara. Mas tá foda. Tô conseguindo me segurar, não, cara. Papo 10. Tá aí. Foda. Cada notícia, eu até parei de me informar pra não acabar não lendo, eu quero ler no papel. Ah, eu vou mandar a foto do Hal Jordan com uma mão só pra você. Manda. Coloca lá no Twin Peaks. Eu vou colocar. Mas tá sinistro, cara. A cada notícia sobre a Noite Mais Densa ficou mais vontade de ler, cara. Vai ter um dia que eu não vou aguentar, eu vou pros Estados Unidos e vou ler tudo, sabe? Não dá, cara, tá sinistro. Vocês viram a Blackest Night, vocês já viram, né, a primeira edição, né? Não li nada, eu fui Comic Book Day e ainda não li não. Ah, tá. Não li ainda edição zero. É, edição zero, exatamente. Aí combina com... Aí a final da Tropa Sinestro. Combina com a Batalha na Terra, né? O Antimonitor. Os Guardiões enfrentando o Antimonitor. O Hal Jordan indo cair de cara em cima... O Hal Jordan e o Kyle Rayner caindo de cara em cima do Sinestro. Aí agora, cara... Vamos resumir, uma porrada desenfreada, pra no final os inimigos fugirem. Eu só não gostei uma coisa do Kyle. É assim, o Kyle começa a apresentar a mesma doença da mãe do O Kyle não, o Guy Gardner. Começa a apresentar a mesma doença da mãe do Kyle. Aí ele começa a tossir, cuspir um treco amarelo e tudo mais, aí chega a Nato... com uma injeção, pensei, é a cura pra essa doença, né? Não é a cura, não. É um vírus lanterna verde. Ele tá caçando esse vírus sinistro faz tempo. Bizarro, né, cara? Ô, Juliano, sem querer ser chato, mas é porque eu tô me segurando há muito tempo. O nome dele não é Kyle, é Kyle. Kyle, desculpa. Ah, é Kyle, da Chamita, da Xamita. Da Xaninha. Da Xaninha, É tudo mesmo, viado. Mas tem uma história aqui, que é assim, quando o Hal Jordan vai enfrentar o Sinestro, o Hal Jordan e o Kyle, esse é de um dos caçadores cósmicos, e absorve o poder da A gente pensa que ele vai fazer um juramento naquela cabeça pra recuperar a energia, mas... Não, ele vai absorver o poder do Anel do Sinestro. Aí o Anel do Sinestro sem carga. O Kyle e o Hal Jordan também sem cargo, o que eles fazem? Partem pra porrada. É o que eles sabem fazer, né? Exato. O resto da tropa tá lá, faz um globo em volta do mundo bélico. Engloba a ideia de John Stewart. Foi? De John Stewart. Eles não estavam sabendo como vencer todos de uma vez, aí eles vão jogar uma granada em cima deles. Uhum. Aí... A bateria central deles. Bateria central amarela. E é engraçado que tem uma cena lá que é o Super Cyborg lá, que é todo fodido, falando Lanternas Verdes, obrigado. Pulamos uma parte importante. Uhum. Que nesse meio tempo os Guardiões do Universo aparecem na Terra pra enfrentar pessoalmente o Antimonitor. Exato. Olha aí, tá vendo? Ele teve um adversário de peso, né? Ele teve os 12 anõezinhos lá.

junto dos Estados Unidos, na época não tinha sido noticiado isso. Isso foi revelado na própria revista, se eu não me engano foi isso. Que todo mundo queria explodir a cabeça. Foi revelado que tudo não passava de um plano do Geoff Johns, e que, da trilogia dele, né? Que a primeira parte foi o Renascimento, a segunda foi a Guerra dos Anéis, e a terceira é o... É a Darkest Night, né? A Noite Mais Densa. Que... Exato. Tá pra começar, né, galera? Não começou ainda, não, né? Mas tá pra começar. E já tá tendo prelúdios. Que isso. Mostra... Ah, no... deixa eu contar um spoiler. Não. Ah, não. Depende do de não gravando. Não, vamos, ah. Peraí. Vamos fazer uma pausa. Aí ele conta o spoiler. Aí a gente fala de novo. Porque se não gostar, muita gente corta. Não, esse spoiler é forte, cara. Calma aí, deixa eu pausar aqui a gravação. Veio direto de dentro esse spoiler. Porra. Peraí, eu vou pausar. Tá bom, vai lá. A gente não, eu, né? Ah, teoricamente é a gente. Sim, continue. Pode falar o spoiler, Felipe. Tem uma parte da Blackest Night Zero que o Mão Negra, ele tá mexendo nos túmulos lá, e um dos túmulos que ele mexe é o do Bruce Wayne. Aí ele retira a parte da cabeça, né, do esqueleto. O crânio. Assim, o crânio do Bruce Wayne, segura na mão assim. E você vê que o anel dele fica energizado, e aí forma o formato do capuz do Batman em volta do crânio, assim, do esqueleto. Ui! Entendeu o que quer dizer ou não? Não. Mas pode ser ele, não, cara. Não. Mas pode já ser. Foi dito que o Batman não vai voltar com o Lanterna. Não, mas não vai mesmo. Não é, não é não essa sei. Questão. Não é essa questão. Vocês não entenderam o que aconteceu? Não. Ó, de novo, vou falar de novo, hein? Ele pegou o crânio do Batman e o anel dele ficou energizado. Ele tá recarregando o anel. Exatamente, exatamente. Como é o anel? Caralho. O crânio do Batman é a bateria do Mão Negra. Caralho. Entendeu? Por isso que o Batman não vai voltar. Aí, por isso que o Batman não vai voltar tão cedo. Claro que não, ele não tá morto, porra. Ele não tá morto. O problema é que pra ele retornar à dimensão atual... É mesmo, vai demorar. O corpo dele tem que estar inteiro, ainda por cima. Outra. Tem isso? Não, não há necessidade. É, não tem isso. Eu lembro que tinha essa necessidade. Acho na canção. Não tem isso, não. O seu milagre não teve essa necessidade. Pois é. Ah, é verdade, pô. Eu sempre lembrava disso, que pra você retornar da Sansão Ômega, teu corpo original tinha que estar inteiro. Você sabe quem foi a primeira vítima da Sansão Ômega? Cara, eu lembro só do Dr. Milagre. Dona Troy. Dona Troy. Por quê? É porque ela foi a primeira pessoa a ser amaldiçoada com isso de ficar vivendo várias realidades. Todas elas tinham uma morte trágica e reencarnava em outra pra ter outra morte trágica. Eu lembro disso, mas no caso dela não foi Sansão Ômega. Ela vivia isso, não, mas não, não foi por causa da Sansão Ômega. Não tinha esse nome, mas o efeito era o mesmo. É. Ah, mas peraí, foi o Darkseid que fez isso com ela? Não. Não. Ah, então, porra... Mas era a mesma coisa, era a mesma coisa. É maldição, é coisa do capeta. É, sabe lá, não, né? No caso dela tinha aquela história do Anjo Negro, né? Acho que era isso, Anjo Negro. Vocês viram a imagem que eu mandei aí no chat? Mandei. Deixa eu ver aqui. Tá aí no chat, ó. Ah, eu não posso abrir porque senão meu sinal cai. Ei, mas vocês vão contar daquele easter egg que eu tinha falado? Qual? A da origem da tropa arco-íris, dos poderes da tropa arco-íris. Ah, é verdade. A garota da legião. Ah, tá. Bom, fala aí, aproveita. Só uma coisa, caro senhor editor, não esqueça de colocar essa parte de spoilers bem no final, com um aviso grande, sabe? Do crânio do Batman? É. Spoiler bem pro final. Não dá pra colocar. Não, corta fora. Nem entra? Corta fora. Ah, discorde, pô. Corta fora, porque nem no meu eu vou colocar. Deixa fora isso aí. Então já é. Então, senhor editor, Erlon, Vlad, ouviu, né? Nada de botar essa porra, hein? O quê? Estão gravando pro Dimensão do também? Pedido do Rod Reis. Então tá, então você certo, ouviu aí, editor. O Geoff Johns já dizia que já tinha planos de criar essas tropas arco-íris aí, baseado em histórias antigas da DC. E

coisa de altíssima qualidade. E é por isso que eu sou fã dele, cara. É por isso que eu digo, o Felipe vai me bater, mas eu digo que ele é melhor que o Grant Morrison. Ah, se fuder. E as consequências que a guerra do... Exato. Guerra Sinestro vai causar no universo DC são muitas. É, só um exemplo é que assim, a Guerra Sinistra acaba na edição 4 brasileira, né? Do Dimensão DC. As consequências vão até a edição 8. Saca? Não, na verdade ela acaba na 5. Ah não, na 4. Na 5 é só 4. Consequências diretas. Isso. Entendeu? Tá certo. Aí... E o Gavião aí, o que você achou? Cara, eu gostei bastante. A Tropa dos Lanternas Verdes é uma coisa que já dá muito pano pra manga, pra histórias boas. E eu gostei principalmente porque ela mostra o funcionamento interno da tropa. Eu gostei de ver lá o Salak funcionando, o Mogo funcionando, cada um, os Lanternas Perdidos, que são personagens que eu gostei bastante, e esses Lanternas Mais Obscuros que tiveram sua chance de aparecer. E se ficou alguma coisa a desejar foi o Sodan Yat, que eu esperava mais dele. Mas de resto, foi uma senhora, é uma saga que eu achei até melhor do que a Crise Infinita. E que então eu achei ela e mais coesa do que a Crise Final. É verdade. E esperava o Blackest Night agora. Agora já tá começando. Quem tá acompanhando a edição brasileira tá percebendo que já tá surgindo. Os Lanternas Vermelhas já estão surgindo. Mano, quando apareceu os Lanternas... O indício, né? Dos Lanternas Vermelhas aqui no Brasil. Moleque, aí eu tive um orgasmo lendo, cara. Sério. Ai, caralho, cara. Ah, foi foda demais. Meu, nossa, cara. Fanboy é uma desgraça, cara. Que a primeira luta. Lanterna Vermelha que o pessoal vê, ela sendo recrutada, é a Lyra. Exato. Que a Lyra foi expulsa. Digo, no futuro, evite declarações como essa. São isso que dá má fama aos nerds. É, cara. Nossa, que fanboy é um lixo, cara. Não, tu quer reclamar de mim. Eu que sou fanboy, né, Felipe? Eu não sou fanboy. Eu admiro o bom trabalho de quem escreve bem. Admiro o caralho. Tu já me admitiu que tu daria pro Grant Morrison? Não, eu daria um beijo na testa dele, só isso. Ah, e eu sou fanboy, eu sou gay, né? Tá bom. Ah, cara, ainda tem muita coisa pra rolar. Jeff Jones não tá saindo do... Do Lanternas Verdes agora? Não. Ele tá saindo porque ele quer evitar ficar desgastado, né? É verdade. Não, ele não tá saindo, ele já falou que não vai sair, pô. Não vai? Não. Ele já saiu de sociedade... Não de Lanterna Verde, mas tipo, da maioria do estúdio da DC, ele não tá mais... E ele vai fazer a revista nova do Flash, depois que acabar o Rebirth aí do Flash. Entendeu? Ele não tá mais com 50 revistas, ele tá com menos, eu acho. É, ele vai ficar com o Flash, o Lanterna Verde, o Superman Origem lá, que ele vai fazer. Vai refazer o Superman Origem? É, ele tá fazendo, vocês não sabiam o que ele tá fazendo? Isso eu não sabia. Nossa. Ô louco, pô, tem até uma... Ele tá até fazendo junto com o Gary Frank, pô. Fez mó auê quando ele anunciou isso aí. Caralho, gente. A gente tem que encerrar essa porra. Tá grandona. Não, pode encerrar. Já acabou. Ah, encerra. Né? Não, encerra não. Não encerra não, que eu quero dar um pitaco. Ainda que eu não dei minha opinião sobre essa merda. Desse tá certo. Vai. Depois de você, encerra. Lave sua boca imunda. Lave sua boca imunda antes de falar mal de Sinestro Corps. Sinestro Corps é uma história cheia de porrada com pouco conteúdo. Não, pouco não, vai se ferrar. É igual o quê? Caiu. É um respaldo. O que o Alan Moore fez é fácil ser Geoff Johns, cara. É muito fácil. Ah, então vai lá e tira o lugar dele, bonzão. É facião. Eu não sou escritor, eu sou um leitor e eu faço críticas a quem escreve. É justo. Porra. Ô, Felipe, fazia um tempo que eu queria lhe perguntar uma coisa. Peraí, só encerrar essa porra que eu tô ficando agoniado. Só tá, então, dê um encerramento aí, diga alguma coisa pra encerrar e depois eu... Então é isso, pessoal. Sinestro Corps tá aí, não sei que falta pra caralho. Comprem Dimensão DC, o mix, procure desse. Aproveita que ainda tá na... Que o último que saiu foi 9, então dá tempo pra vocês pegarem esse mix desde o começo, que vocês vão se divertir bastante. Então, isso, comprem... Comprem a partir do número 5 ou 6, que é quando começa o Gladiador Dourado, que é legal. O resto não importa. Não, compre desde o número 1. Compre o número 1. O número 1 vem com chaveiro, pô. É. Chaveiro muito bom. Eu tenho o chaveirinho agora. Eu tenho chaveirinho. Eu usei por muito tempo. Então, eu comprei. Vai, dá o stop nessa merda aí. Sai, come queijo. Um abraço. Falou. Um abraço.